preto é o fruto do nosso rap. Seja boom bap ou seja trap. Hip hop rua não tem cep. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. É o rap. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. É o rap. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. Prossigo compondo, me recompondo e propondo boa ideia pra plateia, para a qual não me escondo. Não sou estronda, mas estrondo. Meu bonde não se esconde. Ingrato, gosto fino, prato, obrigado. Não tem por onde, vou aonde o rap leva. Vou das trevas à luz, levada lúcida, libertária. Livres, levamos luz. Vou de fone de ouvido, curtindo Lourdes da luz. Sou indo, trem tá partindo, lindo pra estação da luz. Quem vem das Minas Gerais, não vem pra morrer no Brás. Só vem atrás da fórmula mágica da paz. Capaz que esse mineiro vai ganhar muito dinheiro, rimando pro mundo inteiro, ideias e ideais. Uai, a rima mineira não cai, poesia ligeira haikai. Além da fronteira nós vai e volta, dando trabalho. Sem rédea, sem pagar comédia, sem fazer média pra mídia. Sem tédio, meu rap é remédio, papai. Bendito é o fruto do nosso rap. Seja boom bap ou seja trap. Hip hop rua não tem cep. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. É o rap. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. É o rap. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. Cara 3L não para, dispara alarme, fazendo a diferença entre o funk e o charme. Rap santo daime tem rimas alucinógenas, tem arte até nas partes íntimas e erógenas. É incrível rimar nesse nível. Rap cobra as falhas, então seja infalível. Aquela conversinha no ouvido não adianta, não pode ficar tímido e parado igual uma planta. Se garanta, levanta e anda com a planta dos pés, pois não é como tu andas que define quem tu és. Malandro ando com o Senhor que andou com Moisés, que abriu o mar vermelho e atravessou com os próprios pés. Na fé contra a maré enquanto avança a enchente. Um salve vizinhança cearense, oxente. Um salve GOG, BMC, TSG, é o mineirinho bom de rap de Uberaba, MG. Bendito é o fruto do nosso rap. Seja boom bap ou seja trap. Hip hop rua não tem cep. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. É o rap. Sou Lindoma 3L, tio mineiro bom de rap. É o rap. Sou Lindoma 3L.